confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas, tretas, tretas, tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Ai, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado ao quê? A chincalhar a vida moderna, desmascarar alguns dogmas, fazer desabafos sobre a real necessidade de algumas coisas, tudo isso escrachando da maneira mais amaldiçoada possível todas essas coisinhas nhenhenhê que tentam nos empurrar goela abaixo. É, estamos cá novamente, eu que sou o Alexandre Moreira, juntamente com o Walter Rezende, que é outro que gosta de desgraçar a vida das pessoas, né, Val? Você fala isso... A gente continua perdendo ouvinte. É, tem acontecido, viu, pessoal? A gente tem acompanhado os números. Tem gente que se ofende com... fica na semana passada... Fica de beicinho. Na semana passada foram as tatuagens. Recebemos containers de e-mails. Até carta da cadeia veio pra gente. Marinheiros, mariners americanos. Mandando e-mail, falando que nós somos filha da puta, que vão matar a gente. Olha, cara, você optou por eternizar no seu braço um desenho que possivelmente é estúpido. O nome de uma mulher que lhe meteu galhas, né? Azar seu. Agora aguenta, amigão. Mas assim, nós aqui nunca tivemos a pretensão sociológica alguma. Qual a única pretensão? Apenas achincalhar com as frescurites desse mundo contemporâneo, né? E nessa edição, apesar de parecermos que... A gente vai até fazer aqui um levante tupiniquim pelo uso da língua portuguesa. Eu quero que fique bem claro que não é isso, né? Afinal, é algo que tem um nome em inglês de podcast, né? Sim. Não pode aí ter a pretensão de falar mal da grande incidência da língua inglesa no nosso vocabulário. O que tem tradução a gente usa, meu Alexandre, a gente usa em português. Exatamente. O que não tem, isso, vai em inglês mesmo. É, a gente não vai dar uma aqui de Policarpo Quaresma, né? Que é aquele famoso personagem que ele achava que a língua oficial do Brasil devia ser o Tupi-Guarani. Muito longe disso, né? Mas o que tem realmente de pessoas usando da língua inglesa de maneira descabida e sem necessidade alguma, não tá no script. Script, exato. Inclusive, que é uma palavra... também em inglês, que eu poderia muito bem ter usado aqui um termo em português para escrito. Que termo você usaria para escrito? Escrito, não está escrito. Não está no escrito? Não está no escrito. Não, eu tenho uma teoria. Você defende, vai defender o script. Não, se você precisar de usar duas palavras em português para um termo em inglês que você consegue usar uma palavra vale só em inglês, não só em inglês, como qualquer outro idioma. Ah, o Walter, ó, tá vendo? Pra que falar coxinha da asa quando você pode falar drumer, cara? Não precisa, cara. Faz sentido. Pelo visto, vocês já estão sacando que teremos um embate. O Walter tem as teorias de defesa aí, enfim, daqui a pouco a gente vai começar o embate aqui. Mas, na verdade, o que a gente tem visto, principalmente no mundo corporativo, após, obviamente, a globalização, muitas empresas multinacionais aqui do Brasil, todos esses termos aí da língua do Tio Sam entraram no dia a dia das pessoas e quem usava apenas ali no ambiente das empresas passou a levar isso também para suas casas, para suas conversas no botequim e afim. Na verdade, mais para o frescurite do que qualquer outra coisa. Então, my darling, se você faz o uso indiscriminado do inglês, você será o target dos nossos golpes nessa semana. O target já dá para usar, alvo dá para usar em português, cara. Por último... Eu queria pedir a vocês que todos nós nos levantássemos e cantássemos parabéns para o senhor Ban Ki-moon. Queria cumprimentá-lo juntamente com a senhora Ban Sung-taek. Então, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you. Você viu com a sua teoria, ele pode usar duas palavras? Mas eu não sou contra, eu acho que sim, temos que usar termos em português quando é cabível. Agora, quando não é, cara, vai em inglês mesmo. tanto inglês, francês, qualquer outra coisa. Eu confesso, Alexandre, que eu uso, até porque eu trabalho, né, com uma agência de publicidade. Talvez esse campo profissional seja o que mais utiliza termos em inglês. Ah, eu acho. Tá aí, agora você falou uma coisa que é verdade. Marketing, por exemplo. Não tem uma tradução, né? Não tem uma palavra que você possa usar no lugar do marketing. Mercadologia. Alguma coisa, mas... Não cai bem, não, né? Não cai. Agora, o meu ramo de atividade, realmente, como você falou, tem palavras que em inglês realmente fica muito melhor. Brainstorm, por exemplo. Você não vai falar uma tempestade de cérebros, né? Não dá, né? Até porque o termo em si, brainstorm, é aquela atividade se reunir, vamos aqui vomitar um monte de coisa. Exatamente. Agora, job. Dá pra falar em português. Job, já dá pra... Exato. E é muito usado, né? É sócio, usa job. Toquei, job só tem 3 letras, né? Trabalho tem um monte, mas essa daí talvez já poderia usar. Sim, não, mas tem um monte. A gente daqui a pouco, inclusive, vai passar uma relação da maioria desses termos. Então. Também foram chamados um meio atacante... Ixi, Arsene Wenger, do Arsenal, e o atacante... Punchenko, que defende o Tottenham. A maior novidade da lista é o atacante Alas Crofts. Não, calma. O que é? Repete. Alas Crofts de Krasov. Não, calma. É o Alexander Kerzakov. Tem um texto aqui, que eu separei, não, você separou, que essa pauta é sua, de um exagero de um consultor de RH, né, que dá dicas para o cidadão se dar bem no emprego hoje em dia. Vou ler aqui o texto, abre aspas. O networking e um bom background são importantes para conseguir um emprego, mas saber praticar team building nas dinâmicas de grupo e em brainstormings também é valorizada pela empresa. Além disso, são desejadas pelos empregadores qualidades como aprender as tarefas on the job, ser proativos e dinâmicos. É, realmente, cara, nessa... Ah, isso é um texto sacado de um consultor pica-grossa de RH. Você não pode dica... falar o nome? Não, melhor não. Disfarçante. Dando dicas, né, de como a pessoa tem que proceder aí pra conseguir um bom emprego. Olha que cacete de quantos termos que são utilizados. Tipo networking, né? Networking, também pela tua teoria aí de que não dá pra usar, teria que se usar... Aqui dá, né? É, exatamente. É que fica até ruim, né, cara? Networking e o background. Mas enfim, isso é só um exemplo do quanto isso tem utilizado com exagero, porque o texto ficou extremamente rebuscado e, na verdade, é uma punhaca, né? O texto tem que ser escrito de um jeito que as pessoas compreendam. Exato. É, só. Mais nada, não precisa enfeitar o papagaio. Eu, por exemplo, nunca ia conseguir um bom emprego dependendo desse texto aí, porque eu me entendo quase porcaria nenhuma. Como isso. A gente falou no lance de... muito se deve à globalização, empresas multinacionais chegando por aqui. Eu, por exemplo, quando eu fui trabalhar lá na lanchonete do Palhaço, ali com os meus 14 anos de idade e com, apenas com o meu inglês porco aprendido ali no colegial, já existia uma profusão de muitos termos em inglês. Sim, Big Mac. Não, além dos nomes dos lanches, como é que... mas tinha um Mac Salad, eu que era um exímio chapeiro de Mac Salad. McChicken, McFish. Exato. Mas esse okay. É o seu vocabulário básico de inglês. Mas e como? Pro seu... Para os seus jobs. Não, mas, por exemplo, tinha um termo usado aí já entre os funcionários que era brecar. Brecar, exatamente. Ato e efeito, fazendo um break. Um break, exatamente, que nada mais é do que a hora do seu lanche ali, né? Então é, já brecou. Muitas outras palavras foram abrasileiradas, né? Sim, aconteceu bastante, né? Escanear. Startar, as pessoas têm usado muito startar. Startar. É, muitas palavras, por exemplo, futebol, né? Futebol é uma palavra que vem do futebol, né? Sim. E foi uma palavra que acabou não só se abrasileirando, como ganhando um verbete ali com essa tradução. Mas muitas outras são desnecessárias, como você falou, escanear, né, cara? Outra coisa que eu me impressiono, eu vejo direto, dá vontade de ir no estabelecimento e socar placas escrito assim, disque entrega, disque pizza, disque gás, disque água, grafado assim, de... I-S-K. Essa palavra não existe em idioma nenhum. Porque em inglês o verbo discar é to dial. Então, o verbo discar não é assim em inglês. E em português é descaro. Então pra que, caralho? Você, dono de pizzaria que tá ouvindo nosso podcast. Se a gente pedir uma maldita de uma pizza e vier no disco escrito disque, suba agora, pegue uma escada, coloca aí na merda da fachada da sua pizzaria e vai lá e conserta essa porra, caralho. Só tocamos as Tides of Hearts, Left Crafting, Tito Tato Omine, Seth Crown e Carla Andrés Jack e o segundo sol de KCL. Você ouviu Avril Lavigne, Kingdom Hearts Dawn, JQS, Só Hoje, Diana Cry, I Give It To You In My Skin, Ivete Sangalo, Somente Eu E Você. Você ouviu Mariah Carey, Brandy On The Hembrick, Milton Nascimento, Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, Norah Jones, Don't Cry I Have, e Kid Abelha, Nada Sei, MP3. Você ouviu Busta Rhymes e Mariah Carey, I Can Real What You Can, Capital Inicial, Como Devia Estar, Eminem, Singing of All the Moments e CPM 22. Sacamos aqui de um pequeno glossário desses termos em inglês, principalmente usado nas empresas, e que até vendedor de Ice Gurte hoje já está usando pelas ruas do país. Vendedor de Ice Gurte. Então o que a gente pode fazer é ajudar quem usa muito da língua inglesa no seu dia a dia e esqueceu que essas palavras têm tradução em português. Tem tradução, elas têm correspondentes em português. Então nós vamos aqui usar desses termos. Na verdade, eu acho que tem mais de 20 palavras que são usadas e muito nas empresas. Uhum. Enfim, e a gente vai provar para vocês, rapaz cheiroso de gravata, que vai fazer uma apresentação ali em PowerPoint e que usa, por exemplo, o termo cash. Ah, a empresa tem que ter cash. Fazer, gente, fala pra esse desgraçado o que quer dizer cash. Cara, é dinheiro vivo. Caixa, cacete. Dinheiro ali, caralho. Outro termo muito utilizado é customer service. Customer service nada mais é do que auxiliar de vendas. Que fica anotando recado. Isso. Pegando isso, pedido, isso. Não desmerecendo a moça ou moço que pega o pedido. É, e queria se chamar customer service. É, mas é a mesma coisa que o Alexandre fazia lá na lanchonete do palhaço. Exatamente, cara. Na década de 90. Agora, você quer ver Alexandre cuspir fogo e querer socar a tela do computador? É quando eu recebo um e-mail e a palavra e-mail também, né? A gente tá falando a palavra e-mail, né? Tá praticamente abrasileirada também. Mas quando eu recebo um correio eletrônico e vem lá assim, FYI, e daí vem a mensagem embaixo. A Maria Quitéria mandou um e-mail para mim, o Walter precisa saber disso, daí eu pego e só replico ele para você, e com a mensagem embaixo da moça, e eu coloco um FYI em cima. Isso quer dizer, for your information. Isso vem, meu esse amigo. Não, esse até agora... Você não recebeu ainda todos os e-mails que eu passar daqui por diante, eu vou mandar pra você com um FI. Eu quero morrer quando eu recebo isso, cara. Eu recebo pra cacete. Outra palavra muito utilizada é target, a gente já falou, né, cara? Outra que eu também gostei bastante é budget. Gente... Fala pro desgraçado o que é um budget, Walter Resende. O orçamento ali, quanto o cara tem disponível. Isso, daí o cara fala, o budget da empresa... Pra que falar? Pra que falar, caralho, isso? Você pode... Nisso eu concordo, você pode falar, usar o termo em português. E outra modinha usada hoje, além do for your information, é a Zap. Você também já recebeu algum Zap? Não. É ASAP. As soon as possible, né? Isso, assim, exatamente. Tipo... Né? O mais rápido possível. Também me odeio, porque além de estar me botando uma pressão para responder a parada, ainda vem desgraçadamente em inglês. É segments também, né? Também as pessoas têm usado muito, que são os compromissos. Background, por favor, Walter Rezende. Você que tem um background como podcaster. Cara, background eu não sei, cara. Background eu acho que pode usar sim, viu? Você acha que... O que você usaria no lugar de background? Bagagem, por exemplo, né, não, cara? Bagagem vem na cabeça um monte de mala. Então, mas nem sempre se usa, né? Ah, esse tem... Experiência, talvez. Coisa, assim. Brainstorm, né? Que a gente já falou aí. Que é brainstorm. Tem, você defende. Agora, outro termo extremamente usado, Walter, é CEO. Que é o pica-grossa da empresa, né? O diretor, o chefe, o pessoal na empresa que eu trabalho, chama o CEO de comandante, né? Comandante. Puxa a sacada, chama aí de comandante. É comandante. Ele fica todo orgulhoso. O Aspekling, tá? Fifre. Entendeu? O japonês, é o Aspekling. E na americana é dólar e faz, 3 dólares. Olha na cara isso. Olha na cara aquele, o Fifre, na chope. Viu? Aí nós vamos falar essa linguagem de lá. Eu junto com os turistas. Os pequeninos, Omaris, Ofifres, aqueles. Ó, meu chofre. Siga a rede, Omaris, Ofifres. Os Apples, Polishers lá do seu trabalho, chamam ele de comandante. Exatamente, cara. Outro tema bastante usado é e-learning também, né? Que é estudo. É aprendizado eletrônico. Exatamente, né? Exato. É, endomarketing. Eu acho que endomarketing. Marketing corporativo, exato, né? Exato, aquela coisa interna. E o endo deve ter a ver com latim, alguma coisa assim. Com marketing, já que a gente utiliza o endo, enfim. Feedback, Val. Feedback é o retorno, né? Mas acho que é ok, retorno. Você não precisa falar feedback também, né? Cara, follow-up, eu acho engraçado. Eu tenho uma história com follow-up daqui a pouco. A gente recebeu um e-mail de um cara que fala de follow-up. Eu já trabalhei de follow-up também. Inclusive tem uma função de follow-up. Existe. E outra coisa que se usa bastante hoje é forecast. Headhunter. Também. Headhunter é de uma enganação. Além do termo em inglês, o maldito que faz isso. É um enganador. Olha, eu tenho certeza. No dia do juízo final, Deus, o primeiro que vai chamar os Headhunters, se apresenta. Os advogados ficam logo atrás. Advogados publicitários, vocês, por favor, ficarem, mas os Headhunters, vocês são os primeiros a descer pro inferno. O Headhunter, o que que é? É um aproveitador maldito. Porque qual é a função dele? É recolocar um desempregado no mercado de trabalho. Ela se foi a minha última parcela do seguro-desemprego. Paguei pro maldito desse. Isso mesmo. É. Aí vem o filho da puta do Headhunter fazendo propostas. Você já tá rapando o rabo com a unha. Exatamente. Né? Você já não tem da onde comprar Danone pro seu filho. Exato. Você já tá no iSeguro. Aí o cara vem te falando que vai conseguir recolocar você, só que você tem que dar uma grana, você vai dar uma grana e ele faz umas entrevistas fakes pra você e você toma no cu, Headhunter, você devia se chamar Headhunter o caralho, motherfucker. Porque eu caí numa dessa, cara, sabe, você tá meio desesperado. Aí precisando do emprego, vou casar. Não, e do nada, o cara chegou, tá vazando óleo. Me ligou e falou assim: não, porque tem aqui uma vaga que se encaixa no seu perfil. Lá eu, pronto, cara, não acredito, cara, eu recebi um milagre de Santa Luzia, eu vou agora pro emprego mais foda de todos os tempos. E fui lá, o cara: basta você me dar R$1.000 na mão aqui, porque eu tenho todo um trabalho a ser feito. Em breve você vai estar nessa empresa gigantesca. Você vai ser o foda, você vai ser o CEO em breve. Cara, já fizeram isso comigo, só que eu não fui. Eu fui, cara. Eu era um estúpido. E você deu os R$1.000 pro Headhunter? Dei. Pro motherfucker? Motherfucker. Minha última parcela de seguro. É sério. Foi minha última parcela de seguro. Um dia eu tava trabalhando e recebi um telefonema desse. Olha lá. Eu que dei o telefone. Foi você. Nem mais ninguém pra indicar. Eu falei: do meu amigo Walter. Não, aí me ligaram e tem uma proposta pra trabalhar. Aí falou uma mega de uma empresa. Líder mundial. Isso. Precisa de você. Aí eu falei: puta, é mesmo? Cara, não fui. Porque eu dei uma pesquisada na internet e descobri que era Headhunter. Ubizai, Arinoi. Arimai, Evisai, Eriveme, Ekordinai, Ovisos, Ovisnai. Outros termos usados é MBA, como já sabe, muita gente gosta de fazer, inclusive. É network. Não vejo problema. Também não vejo problema, né? É networking, on the job, como a gente já falou. Outsourcing, sabe o que é outsourcing? O network você substituiria por quê? Networking? A camaradagem, né? Outsourcing, né? Outsourcing com as empresas. Não sei o que é outsourcing. Outsourcing é, por exemplo, você tem lá a Xerox e você fica comprando tipo insumos, de trabalho. Comprando insumos. Exatamente. Outsourcing é o cara que acaba fazendo esse trabalho aí pra você e tal. Cara, peraí. O cara é uma papelaria. É uma merda da papelaria que vai. Você compra aquele cartucho chinês que escravos no Vietnã recarregaram. É isso mesmo. Tomando chibatada nas costas. Aí chama de outsourcing e maravilha. Não. Workaholic, Walter Rezende. Workaholic é um termo que eu acho bacanão, assim. Eu prefiro filha de uma puta. Esse trabalho é pro diabo bater palma, né, cara? Esse trabalho pro diabo dar risada. Porque o cara se dedicar ao seu trabalho, ok, mas o cara também viver pra isso, eu cara, acho besteira. Cara, eu acho que o cara tem que fazer seu trabalho mulher, direito. Larga a bebida, larga tudo pra ficar trabalhando. Fecha boa parte da vida, cara. Outro tema muito usado hoje é o workshop, né? Workshop, qual seria a tradução pra workshop? Acho que não tem, né, cara? Porque workshop é aquela... Curso besta, eu chamei de curso besta. Por quê? Ninguém presta atenção naquela bosta também, né? Ninguém. Cara? O cara que submete a dar workshop é porque ele é ruim naquilo que ele faz. Isso. Aí... E ele enche desses termos, né? Pra aí ele vai fazer um workshop... Cara, que merda. Porque não tem outra possibilidade dele desempenhar o trabalho dele. Ele não conseguiu um bom emprego. Então ele vai ensinar pra quem não faz a menor ideia um assunto que ele não tem o menor domínio. Será que o Eduardo Mesquita, nosso amigo, está ouvindo? ele vai pra selva. Ele, tomara que ele não ouça essa porra dele. Workshop na selva. É. Então, vamos lá, pessoal. Tudo isso pra ter o team building. Sabe o que é um team building? É o espírito de equipe, cara. Aí outra enganação sem tamanho. Agora, pra mim, Walter, pra finalizar aqui os termos em inglês, o melhor de todos é outplacement. Termo extremamente usado hoje em dia, principalmente nas grandes corporações. Sabe o que é? Não. Outplacement? Não sei. É o famoso pé na bunda, meu amigo. É a demissão. Você está demitido. Outplacement, meu amigo. Por que esse termo mais cheio de frescurites, né? Porque manja, você volta, está aqui, você é um bom profissional, mas eu não preciso mais de você fazendo essa porra desse podcast comigo. Eu vou te dar um outplacement. Mas você, o que você pode fazer? Olha, você vai ter um benefíciozinho, você está com a mulher prenha, então você vai ficar com o seguro-saúde por um tempo. Você vai ter um vale-coxinha por mais 2 meses, você não morrer de fome. Então, essas coisinhas a mais que são dadas pra ti na hora de te dar um pé no rabo, faz parte do pacote de outplacement. Então, qualquer um é, porque todo mundo recebe seguro-desemprego. exatamente. Então, cara, um pé no olho do seu cu. Temos um e-mail aqui, mandado por um ouvinte, o Roberto Santos, abre aspas no e-mail dele. Fazendo a integração com o pessoal no meu primeiro dia de trabalho numa empresa, um dos novos colegas falou: esse é nosso novo follow-up. Eu escolhi esse e-mail do rapaz porque eu também trabalhei fazendo follow-up, aí eu achei que é interessante. Mas não pode, nome tá errado. Não é tá... Esse é o termo usado. Follow-up é a função, não é o cara que exerce. Mas até então não se utilizava isso. As empresas estão cheias de follow-up. Mas é assim mesmo, se chamam de follow-up. É isso mesmo. É. Então tá bom. Voltando ao e-mail. Esse é o nosso novo follow-up. E eu corrigi. Não, eu sou o auxiliar de compras. E todo mundo caiu na gargalhada e eu não entendi porra nenhuma. Eu não sabia que follow-up era exatamente o termo para o trabalho para o qual fui contratado. Para quem não sabe, como eu também não sabia, follow-up é o cidadão que liga para os fornecedores, geralmente para cobrar a entrega de pedidos. Trabalho sujo do departamento de compras, né? Tem que ficar ligando, vai ser o filho da puta, você não vai me entregar essa porra. Isso, exatamente. Geralmente o fornecedor fala, já tá no caminho, o caminhão tá chegando. Exatamente. Não chegou ainda? Não chegou ainda. Peraí que eu vou ligar na transportadora, não é possível que esses caras estão fazendo a desgraça do material, nem saiu de lá, e aí o coitadinho do follow-up... Passa pro chefe, já tá chegando. Eu tenho aí uma o material não chega, aí o CEO vem e come teu toco. Cadê o material que você falou que ia chegar? É sempre assim, né? O follow-up é o último da cadeia alimentar. Isso, voltando ao e-mail. Já em casa, falei pra minha mãe qual era a minha nova função. Ela orgulhosa contou para as vizinhas. Mas na minha rua, o que deveria ser follow-up virou danap. Talvez a única palavra mais próxima que conheciam. Até me perguntaram se eu trabalhava na Danone. Isso é paixão, hein, Bromano? Paixão, hein, Bromano? Vamos ver como é que faz. Ele é um sucesso no Rio de Janeiro, vamos ver. Pode sentar, fica à vontade. Os filhos, vocês já sabem. Respira, a Eliana Medeiros mandou um e-mail, abre aspas. No restaurante em que eu almoço todo dia, O dono foi desses que achou de bom tom na Copa do Mundo traduzir o cardápio todo para inglês. Isso aconteceu bastante mesmo, né? Aconteceu, cara? Na internet, muitas fotos com plaquinhas. Aqui, ó, no dela. Estranhíssimas. No dela. E o virado a paulista ganhou o nome de Turn It to São Paulo. O Cláudio C. Cruz disse que inadequadamente disseram para as cozinheiras da empresa que ele trabalha que elas teriam que fazer um job rotation. Job rotation? O que é um job rotation? Job rotation é assim: você, Walter, trabalha na edição de um podcast e o Alexandre trabalha na pós-produção. Aí a gente vai trocar. Isso entendeu? É o job rotation. É, exatamente. As empresas fazem muito isso. Ah, pega o gerente de compras e bota pra trabalhar na gerência de vendas, dando sequência aqui. Então, disseram que elas teriam que fazer um job rotation. As pobres das mulheres ficaram desesperadas, pois achando nenhuma... que era, tinha que fazer blowjob. Não, não, elas não sabiam que prato era esse. Muito bom, cara. Ouvintes do Academia Brasileira de Tretas, o nosso podcast é atualizado toda sexta-feira e o nosso e-mail está lá, academiadetretas@gmail.com. Mande suas sugestões de episódios e se você der um curtir na nossa fanpage lá no Facebook, vocês vão ficar ligados quais serão os próximos assuntos. Aí dá para mandar suas histórias, academiadetretas@gmail.com. Se você quiser assinar no iTunes o nosso podcast, olha, quantos termos em inglês? iTunes, nosso podcast, é só entrar no Facebook. No Facebook. Clicar no botão About, não, no botão Sobre. Vai lá no URL. Dê um copy. Exatamente. No feed. Isso, olha. Depois só vai lá no seu iTunes e dê um paste. E você vai assinar nosso podcast. Olha só como eu sou um filho da puta também, cara. Outra coisa, os nossos ouvintes que tiverem uma banda na garagem, entre em contato conosco. Ou conhece alguém, mesmo. Ou conhece alguém, por que não? Muitas bandas chegam por aqui através de amigos e tal. Entre em contato para rolar nos BGs do nosso podcast. Nesta semana, Alexandre, a banda que está rolando nos BGs é o Malvo Rock. Malvo Rock, bacana. Uma vez na faculdade, primeiro dia de aula da faculdade, eu dei uma trombada com uma moça. Na verdade, ela deu uma trombada comigo e ela falou, sorry. Aí eu falei, não, aqui é Palmeiras. Ela falou, eu dei uma olhada pra ela, falei, essa garota, né, é gringa, ela era uma loirinha, essa gringa tá aqui. Aí você falou, never mind. Ela falou assim, desculpa, acabei de chegar dos Estados Unidos. Have the fans helped you to settle in Manchester? A lot, a lot. The people, because they look for me, smile, because me every time smile, very funny. This for me very, very good, because me more adaptation, more... I don't speak English very, very well, but for me... Quando I like pensamos aí nesse tema, lembrei de uma história de uma amiga minha já faz um certo tempo, mas a história é boa e vai ser contada. Ela foi chamada para fazer uma entrevista de emprego e ali na descrição da vaga dizia que, ó, precisa ter inglês nível básico. Ela foi ali com todo o conhecimento mequetrefe dela ali. Geralmente as pessoas escrevem inglês nível básico. Intermediário. Intermediário. Sempre intermediário. Então, mas no caso dela, pediam ali nível básico e ela com o inglês mequetrefe dela. Só que qual não foi a surpresa dela, quando chegou lá, né? Passou por uma primeira entrevistadora. Ela disse, olha, ok, tal, tá aqui, mas você vai ter que falar com o diretor da empresa. Ele vai te entrevistar e a entrevista vai ser em inglês. Aí ela já deu uma gelada, né, cara? Mas meu inglês é nível básico, é o que vocês pediam. Ela falou, não, calma. Fica tranquilo. Não, fica tranquilo. É, the books on the table. Isso, poucas perguntas. O que vai ter peso 10 mesmo é o teste do sofá. Mais ou menos por aí. Enfim, daqui a pouco ela disse que esperou alguns minutos lá e já começou a dar uma suadeira, né? E começou a rememorar o verbo to be na cabeça ali. Ah, será que ele vai me perguntar e tal? Enfim, e aí chegou o tal diretor e o cara já sacou de um good morning. How are you? Epa. Nice to meet you, e os cambau, né, cara? E ela respondendo e tal. Tudo nível básico. Exatamente. E só que a hora que a coisa passou da lição 45 do avançado, ela disse que travou, engasgou e não saía mais nada, e começou a dar aquele sorrisinho amarelo, e o cara esperando a resposta, e ela diz que o estômago dela já se contraindo, e ela, meu Deus, vou peidar, e cagou. Oh, shit!